Walk up to the snake, get bit, die. Walk up to the same snake, get bit, die. Walk up to the same snake, get bit, die. Walk up to the same snake, get bit, die. E gostas, amor? Gosto, meu. 0 a 10, sendo 0. Preferia ver o Big Brother. E 10. Todo o meu consumo cultural devia ser a mosca. Quanto é que tu caracterizas a mosca? 1. Estou a brincar, mano. Estou a brincar. Mosca. Um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca, em direto a partir da Rádio Lisboa. Hoje é dia 24 de março. Bem, foi difícil coordenar todo este início, mas acho que correu tudo bem. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, obrigado por estarem desse lado. Hoje temos um ouvinte novo, eles são tão poucos que dá para contá-los, e a ele também lhe dou as boas-vindas, obrigado por estares aqui. E, bem, hoje temos uma emissão com algumas coisas de 2017, coisas que foram saindo na semana passada e esta. Vamos passar para essas novas, para essas novidades desde já. E depois vamos embarcar para uma viagem pelo Ghana, quero passar ainda pelo Japão. Vamos recordar também Jeff Buckley, num registro que não é tão conhecido. Esta semana percebi-me que há gente que não, enfim, que não está assim tão familiarizada com o seu disco Grace. Creio que será de 95, mas posso estar enganado. E não vamos passar por aí, mas vamos a uma fase muito específica da sua carreira que eu acho que, bem, que é relevante. Portanto, começamos com uma nova música dos Gorillaz, lançaram hoje. Foram 4 singles, não sei se lançaram hoje oficialmente, mas pelo menos estão disponíveis na internet de formas não totalmente legais. E foram 4, e ouvi-os a todos. Não achei nenhum particularmente interessante. Talvez o melhor seja precisamente este que vamos ouvir, chama-se Andromeda. E é uma colaboração com alguém que tem o nome de D-R-A-M. Portanto, em português, Derrame. Enfim, seja o que Deus quiser. Mais uma vez, sejam bem-vindos à Mosca. Temos muita coisa para ouvir hoje. Não se esqueçam que se podem juntar a nós através do nosso Facebook, em facebook.com/amoscadarum. E temos também lá o link para a nossa plataforma, onde estamos todos a conviver alegremente. Portanto, se quiserem, juntem-se. Ficamos com os Gorillaz. Até já. Foi a primeira música desta emissão, quer dizer, em boa verdade, a segunda, porque já ouvimos, e esqueci-me de vos comunicar, ouvimos José Cid, aliás, Quarteto 1111, melhor dizendo, era a voz de José Cid, o riso de José Cid, e o caso de José Cid, não sei se era o cão de José Cid, e a música integrava A Lenda del Rei Dom Sebastião, que foi lançada em 1967, e eu estou na dúvida se é um EP ou um disco, também não é muito importante. De resto, acho que foi relançado há pouco tempo, como a maior parte do catálogo dos Quarteto 1111. Foi o grupo do José Cid e mais três músicos cujo nome não me recordo, mas dois deles acabavam em Muniz Pereira. E são um grupo muito importante na história da música portuguesa, sobretudo a música popular portuguesa. Até uma música chamada Ode aos Beatles, onde eles apropriam algumas músicas dos Beatles dentro dessa canção. Bem, enfim, um pequeno pedaço histórico da nossa música. Foi então a primeira canção que ouvimos, o Fantasma Pop do Quarteto 1111. E agora, a toda a velocidade ainda, avançamos para a nova de Kendrick Lamar. Um novo single chama-se The Heart Part 4. Integra o seu novo disco, que será, segundo o próprio, sobre Deus. Bem, mas isso já era, de certa forma, parte do tema do último, portanto, talvez um aprofundar dessa mesma temática, que tem sido cada vez mais importante em Kendrick Lamar, como de resto temos falado nas últimas emissões. Ficamos com ele. Depois os bem, esqueci o nome deles. Ficamos com Kendrick. Até já. Travel around the Atlas in a spaceship, candy coated. My day shift been devoted to fucking up bundles of paper. Pi equals 314. The devil's pie is big enough to justify dough thing. Wait up. Lampin' in Jamaica, the clouds turning, my thoughts turning, burning cash to oil. I've been determined to make and earn this seed in the soil. It's classified. I'm satisfied when I strategize my kids' future. I ain't sanctified enough to say that I won't shoot ya. I done vandalized the industry for a circuit. The earthiest slash thirstiest nigga you know versus this. Scum of a land that transcends two surfaces. The richer the poor, the bigger the picture, the more blood pours. But don't tell a lie on me. I won't tell the truth about you. Don't tell a lie on me. I won't tell the truth about you. My fans can't wait for me to sun your punk ass and crush your whole little shit. I'll big pun your punk ass, you a scared little bitch. Tiptoeing around my name, nigga, you're lame. And when I get at you, homie, don't you tell me you was just playing. Oh, I was just playing, K-Dot. Come on, you know a nigga rock with you, bro. Shut the fuck up, you sound like the last nigga I know. Might end up like the last nigga I know. Oh, you don't wanna clash, nigga, I know. I put my foot on the gas, head on the flow, hopping out before the vehicle crash. I'm on the roll, yelling 1, 2, 3, 4, 5. I am the greatest rapper alive. So damn great, motherfucker, I've died. What you hearing now is a paranormal vibe. House on the hill, house on the beach, nigga. A condo in Compton, I'm still in reach, nigga. I'm fresh out the water, I'm about to breach, nigga. The 5-foot giant woke up out of his sleep, nigga. Oh yeah, more cars, more leers, more bars. No peers, no scars, no fear. Fuck y'all, sincere, I heard the whispers. I curved the whispers, you know what the risk is. Earthed in digits, your body reverting to stiffness. The whole world going mad, bodies is adding up. Market's about to crash, niggas is fake rich. Bitches is fake bad, blacks that act white. Whites that do the dab, Donald Trump is a chump. Know how we feel, punk. Tell them that God coming. And Russia need a replay button. Y'all up to something. Electoral votes look like memorial votes. But America's truth ain't ignoring the votes. It's blasphemy. How many go blasphemy? I prophesized on my last song, you laughed at me. But when this shit get bracket, don't you ask for me. How many leaders go tell you the truth after me? G Malone, big bro, kudos to him. I was two O's from an M, trying to be big as M. 30 millions later, my future favors the legendary status of a hip-hop rhyme savior. Salmon and capers, fame and lawsuits. You looking at me and Chucks, I'm looking at y'all suits. Me and Top Dog playing rock, paper, scissors in court. A real hustler lose money just to go get some more. I said it's like that. Drop one classic, came right back. Another classic, right back. My next album, the whole industry on the ice pack. With TOC, you see the flames in my EYEs. It's not a game and the whole world is going mad, daddy. It's sad, daddy. My only advice, go and get you a bag, daddy. Libaka, own child trying to portray a boxer. Beating up on my niggas while the COs watch them. Tables turn, lesson learned, my best look. You jump sides on me, now you about to meet Westbrook. Go celebrate with your team and let victory vouch you. Just know the next game played, I might slap the shit out you. Technical foul, I'm flagrant, I'm foul. They throwing me out, you throwing the towel. Look at the crowd, they... No, I don't like that. Look at my smile, I'm smirking. Calm but urgent. That ain't the style. Fuck. So many verses, you live in denial. Fuck. So many verses, I never run out. What? You're making them nervous, the music is loud. Ho, Jay-Z, Hall of Fame, sit your punk ass down. Sit. So that means you ain't bigger than rapping. What else? So that means no more playing the back scenes. What else? My spot is solidified if you ask me. What else? My name is identified as that king. I let y'all worry about the list, I'm on some other shit. A difference between accomplishments and astonishments. You know what time it is, ante up, this is him forever. Y'all got till April the 7th to get your shit together. Let's get it. Lala. On phone now. Ficamos com um novo single de Kendrick Lamar, com o nome The Heart Part 4. O disco será, segundo o próprio, sobre Deus. Enfim, esperamos para ver o que daí sairá. Ele lançou dois trabalhos no ano passado. Ele lançou um em 2015 e outro em 2016. Esse cara talvez tenha passado mais despercebido porque estava ali entre um disco e um EP. Enfim, um grande problema da distribuição. E tinha o nome de Untitled Unmastered, e era uma espécie de, enfim, pelos vistos, gravações que ele terá feito e que não serviriam o propósito de um disco. Talvez ficamos com uma delas para ver o que é que estamos a falar. Tenho ideia, na altura não explorei muito este trabalho, que seriam coisas mais instrumentais, embora ele rimasse várias vezes, mas onde o instrumental tinha de facto uma preponderância maior. Vamos ficar com a sexta faixa deste Untitled Unmastered, e depois vamos ouvir os King Gizzard and the Lizard Wizard. Era este o nome que me faltava. Eles lançaram um novo disco, The Microtonal Flying Banana, acho que é assim, e pronto, são as duas próximas sugestões que vamos ter. até depois entrarmos em terrenos mais pop. Portanto, ficamos com Kendrick Lamar, Untitled 6, data de 30 de junho de 2014. These metamorphic supernatural forces dominate what I see. A Gemini duality, personalities always conflicted. Oh, but don't be scared of me, girl. I can't explain. I know it's foreign to you. I know it's hard to believe. God, give me the favor. I explain. More than a compliment, and I could need some assistance. Let me show you how. For sure who you are. Assim terminamos a nossa curtíssima viagem pelo hip-hop. Ficamos com Kendrick Lamar, que é sempre um ótimo nome para recordar e acompanhar o progresso, e ficamos à espera do seu novo trabalho, talvez ainda para este ano de 2017. E agora, como prometido, este acho que vai ser a última coisa recente, aliás, deste 2017 que vamos ouvir. São os King Gizzard and the Lizard Wizard. Eles, na sua proficuidade habitual, lançaram já um disco para 2017, chama-se Flying Microtonal Banana, e explora as possibilidades musicais da composição microtonal. Bem, isto são coisas que envolvem já um bocado a teoria da música, que eu não domino de todo, mas creio que será a diferença entre duas notas consecutivas deixa de ser a que nós estamos habituados, que é um meio tom, e passa a ser um microtom, ou então estou a dizer barbaridades e, enfim, mais valia estar calado. A música tem o nome de Doom City. É um disco curto, é daqueles, na boa tradição dos King Gizzard, que se ouve do início ao fim e nem damos pelo tempo a passar. E esta é talvez uma das mais curtas deste disco. Ficamos com Doom City e depois avançamos para música pop. I como disse, uma faixa curtinha dos King Gizzard and the Lizard Wizard. O disco tem o nome de Flying Microtonal Banana. E agora, para a experiência pop, vamos introduzir o nome de Joan as Police Woman. Ora, ela é uma cantora, uma artista, melhor dizendo, que tem passado um pouco à parte do mainstream, o que não é, enfim, não faz grande sentido, porque a verdade é que ela, ao longo da sua carreira, que já conta com alguns vários anos, ela tem agora 45 anos e está na música desde muito nova, sempre esteve ligada a músicos muito relevantes, entre eles, enfim, integrou a banda dos Anthony and the Johnsons, primeiro como violinista, depois como música, enfim, como já alguém com mais responsabilidade em termos de composição. Já colaborou com Elton John, Rufus Wainwright, Elliot Smith e, enfim, há um último dado biográfico que eu vou guardar para o final da canção que vamos ouvir, do seu último disco, que é uma colaboração com Benjamin Lazar Davis. Eu aviso desde já que o disco não é extraordinariamente bom, mas vamos ouvir apenas uma música que vai fazer ligação com o que vamos ouvir a seguir. Chama-se Broke Me In Two, é o nome da canção. O disco chama-se Let It Be You. Estamos a ouvir em fundo o single do disco. Portanto, tem uma toada eletrónica muito predominante, mas tínhamos em conta que Joan as Police Woman vem, enfim, de uma cena musical talvez mais conservadora. Cena musical americana talvez mais conservadora. Ficamos então com Broke Me In Two e falamos desta música mais a seguir, quando ela terminar. Reparem que ao longo da canção temos o riff da guitarra muito, enfim, insistente, que vai acompanhar até o final da música, e depois algo que se passa em paralelo, que parece que nem sequer faz parte da mesma canção. Até já. About the way your hands took me with it, and I will never, I'll never hesitate. Because ooh, you broke me in two like a lightning bolt hits the sea. You cut deep down into me, and you'll never have a thing to prove. Because ooh, you broke me in two. I'm with you for all the time. When you felt the ground move beneath. Assim termina abruptamente esta Broke Me In Two, creio que é das melhores canções deste disco Let It Be You, a colaboração entre Joanes Policewoman e Benjamin Lazar Davis. Ora, eles tocaram no Teatro Circo na última terça-feira, já escrevi sobre o concerto e podem consultar o link. Daqui a pouco ponho no Facebook, foi para Punch Magazine e, bem, eu não iria ouvir por modo próprio este disco, nem a carreira de Joanes Policewoman. Entretanto, há alguns pormenores muito interessantes que descobri e que vamos falar daqui a pouco. Antes disso, neste concerto, Benjamin Lazar Davis explicou o conceito deste disco, que adveio precisamente de uma viagem que fez ao Ghana, no continente africano, e entrou em contacto com a música tradicional desse país e trouxe a influência dessa guitarra, desse riff de guitarra pernicioso, insistente, que fica ao longo da canção, que foi o que ouvimos aqui em Broke Me In Two. Benjamin confessa que usou esse truque, essa ideia para todo o disco e é quase verdade, porque notamos que este padrão de usar uma guitarra que nem parece uma guitarra, parece mais um sintetizador, é de facto recorrente ao longo de Let It Be You, mas é interessante o facto de ter ido buscar música tradicional do Ghana e conseguir adaptar para, enfim, para uma ideia de música mais ocidental, mais virado para a pop. E agora o que eu sugiro é que ouçamos uma música do disco Ghana Sounds Afrobeat Funk and Fusion in 70s Ghana. Isto é música dos anos 70 do Ghana. E o disco tem várias canções, são todas bastante dispares entre si, tirando aquele ritmo quente, propício deste continente. Mas é um bom disco se quiserem explorar. Vamos chegar com Kwaku Anansi, são os Diapagia Show Band. Infelizmente, não, acho que não escolhi uma música que pudesse demonstrar o som ou o riff, a ideia que ele foi apropriar, mas enfim, é o que temos. Até já! Tanta música que fica perdida por esse mundo fora e que depois tem que ser redescoberta pelo mundo da internet e pela globalização da informação. Este é um exemplo, excelente coletânea, Ghana Sounds, Afrobeat, Funk and Fusion in 70s Ghana. Creio que foi organizada em 2007 e falha-me agora o nome de quem a organizou, mas também é relevante. Portanto, eu sugiro apenas mais uma incursão neste disco. Para ouvir agora Abel Taylor. A música chama-se Heaven. Não a vamos ouvir na íntegra. É, no fundo, uma forma de ganhar tempo para ir preparar o resto da emissão, que a partir de agora é tudo terrenos de pouco percorridos. Última coletânea, esta Ghana Sounds Afrobeat Funk and Fusion in 70s Ghana, lançada em 2007. Ficamos agora com um pequeno excerto, apenas para mostrar a diversidade deste disco. Agora ouvimos Abel Taylor com Heaven. A coletânea é, salvo erro, da autoria da Soundway, que não conhecia, mas enfim, ficamos agora a conhecer. E parece ter também um catálogo bastante respeitável. Aliás, parece que o nosso próprio Batida, o músico Luz Angolano, já editou por lá, portanto, enfim, é uma espécie de selo de qualidade. E agora passamos a um dos momentos mais importantes deste programa. A mensagem da nossa Porto Calling. Pequeno erro técnico agora. Porto Calling. A melhor loja de vinil do país. No Porto. Do jazz ao funk, do rock ao hip hop. Porto Calling. A loja de vinil do Porto. A Porto Calling é uma loja de vinil sediada no Porto, na Rua da Conceição. Tem um ótimo catálogo de música nova, coisas ligadas ao reggae, ao dub, ao punk, ao rock, ao industrial. Acho que poderá faltar alguma coisa ao punk também. E além disto, além desta especialização da loja, tem também uma ótima secção de discos usados, onde vou buscar a maior parte da música portuguesa que consumo, é lá que encontro. E na maior parte dos discos novos, coisas que vão saindo, os últimos discos de Kendrick Lamar, por exemplo, passaram por lá. Enfim, assim, um mainstream mais hipster, por assim dizer, mais alternativo. Tudo o que seja referenciado, por exemplo, que esteja sob a alçada da Pitchfork, vai tudo eventualmente lá parar. Portanto, não se esqueçam, visitem a Porto Calling, podem fazê-lo na Rua da Conceição, no Porto. É muito perto da Rua de Setofeita, dentro do centro comercial. Ou então podem ir ao site já, agora, em portocalling.com, onde o catálogo está permanentemente atualizado. Isso é ótimo, podem consultar tudo a partir da comodidade da vossa casa. Uau! E agora vamos para uma sugestão da Porto Calling, a sugestão do Pedro. Vamos ficar com Star Wars Dub. Eu sei que há gente que gosta muito disto também. Eu não conheço, vou ouvir agora pela primeira vez. E enfim, ficamos com African Communication. Isto é da autoria de Phil Pratt, chama-se Star Wars Dub. Espero que seja bom. é a sugestão de Portcalling para esta emissão da Mosca. African Communication, ouvimos Phil Pratt com Star Wars Dub, este disco uma recomendação da Portcalling. Enfim, outra coisa que de modo próprio provavelmente não ouviria, mas é também o poder de uma boa loja de discos conseguir incutir aos seus clientes novos gostos, novas curiosidades para explorar. Já agora um grande abraço ao Pedro, da Portcalling. Passem lá, deem-lhe um abraço também. E com isto, passamos, enfim, para uma outra parte da nossa emissão. E fazendo a ponte com Joan S. Policewoman. A dada altura da sua vida, e isto não, enfim, é mais relevante de um ponto de vista biográfico e não tanto do ponto de vista musical, embora tenha também a sua importância, esteve romanticamente envolvida com Jeff Buckley, músico que é filho de Tim Buckley, que temos ouvido nas últimas emissões e ouviremos hoje também, mas acho que já estamos a ficar sem tempo. Tenho aqui diretamente do vinil um exemplo da sua música. Isto é do disco Grace. É um disco absolutamente seminal. É um daqueles discos que ajuda a construir a identidade musical de alguém. O disco é de 1994, corrigindo a informação errada que dei há alguns minutos. E tem esta Lover, You Should Have Come Over, uma ótima canção. Antes desta, talvez a sua mais icónica, que é uma reinterpretação da Hallelujah de Leonard Cohen. Mas todas as músicas deste álbum são especiais à sua maneira. Portanto, se não ouviram, façam esse favor a vocês próprios. Consultem o disco Grace de 1994, da autoria de Jeff Buckley. E, bem, como disse, Joanes Palisuman esteve ligada a Jeff Buckley, estava com ele na altura em que ele faleceu, não em termos físicos, mas em termos de relação. E, bem, ela nesse sentido teve uma vida algo complicada, porque foram vários episódios dramáticos que viveu dessa índole ao longo dos seus 45 anos de vida. Portanto, sim, em termos musicais, ela faz tudo um pouco. Ouvimos-la a fazer pop muito expressiva neste último disco. Tem ótimos pormenores ao longo da sua carreira e vale a pena ir à procura deles. De resto, ainda em Jeff Buckley, vamos ouvir agora uma música diferente, que eu faria a parelha desta música com outra do seu pai, mas vamos ficar sem tempo para isso. Esta música chama-se Everybody Here Wants You e, salvo erro, terá sido dedicada precisamente a Joanes Policewoman. Acho que este é um disco póstumo, ou seja, foi editado já depois da sua morte. Chama-se Sketches for My Sweetheart, The Drunk. E não conhecia esta música, mas traz-nos um Jeff Buckley diferente, mesmo em termos musicais. Se em Grace era uma música muito ligada à sua voz e à sua guitarra e ao projeto de banda, aqui parece algo mais sensual, não direi erótico, mas acho que vão perceber a ligação. É de facto uma música mais construída nesse sentido. É com ela que vamos chegar. Chama-se Everybody Here Wants You, o disco Sketches for My Sweetheart, The Drunk. 29 pearls in your kiss, a singing smile, coffee smelling, lilac skin, you're flaming me. Nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smell and lilac skin, you're flaming me. I'm only here for this moment. I know everybody here wants you. Such a thing of wonder in this crowd. I'm a stranger in this town. You're free with me. And our eyes locked in outcast love, I sit here proud. Even now you're undressed in your dreams with me. And I'll rise like an ember in your name. And ficamos com esta mágica canção, Everybody Here Wants You, de Jeff Buckley, o disco Sketches for My Sweetheart, The Drunk, editado postumamente, e esta é uma canção dedicada a Joan S. Policewoman, que ouvimos sensivelmente a meio desta emissão. Portanto, agora para terminar, eu tinha aqui algo já alinhavado, vamos entrar em, se calhar ainda antes disso, uma outra música. Estava dividido entre uma do pai Tim Buckley ou passarmos já para os japoneses endiabrados, mas ficamos ainda com Diane Clark. Não sei se recordam, no início desta emissão ouvimos um pequeno, não é um poema, mas uma voz que entoava. Walk up to the snake, get bit, die. Esta é a voz de Diane Clark e este é o excerto que abre o disco Monarchana, de 2006. Ela não, acho que não editou nada este ano, mas fui ouvir o disco e é uma ótima viagem. Ficamos com uma curtíssima canção, Real Good Time. Depois vemos o que conseguimos fazer nos últimos 10 minutos. Estamos a chegar ao fim da emissão. Vai haver mais para a semana. Interrogatório. Como se chama? Porfírio. Quem são os seus pais? António e Margarita. Onde nasceu? Na América. Que idade tem? 33 anos. Solteiro ou casado? Solteiro. Profissão? Pedreiro. Sabe que é acusado de ter matado a filha da sua patroa? Sei sim. Tem mais alguma coisa a declarar? Estou inocente. O juiz olha então vagamente para o acusado e diz: o senhor não se chama Porfírio. Os pais do senhor não se chamam António e Margarita. O senhor não nasceu na América. O senhor não tem 33 anos. O senhor não é solteiro. O senhor não é pedreiro. O senhor não matou a filha da sua patroa. E o senhor não é inocente. E o que sou então? Exclama o acusado. E o juiz continua a olhar vagamente para ele e responde: um homem que acredita chamar-se Porfírio, que os pais se chamam António e Margarita, que nasceu na América, que tem 33 anos, que é solteiro, que é pedreiro, que matou a filha da sua patroa e que é inocente. Mas estou acusado, objeta o pedreiro. Até prova em contrário, continuarei ameaçado de morte. Isso não importa, contesta o juiz com a sua habitual vacuidade. esta acusação não é ela tão inexistente como todas as suas respostas ao interrogatório? Como o próprio interrogatório? E a sentença? Quando for pronunciada, terá desaparecido para si a última oportunidade de compreender tudo, disse o juiz, e a sua voz parecia projetada através de um megafone. Estou, pois, condenado à morte? Juramingou o pedreiro. Juro que estou inocente. Não, o senhor acaba de ser absolvido. Mas vejo com infinito horror que se chama Porfírio, que os seus pais são António e Margarita, que nasceu na América, que tem 33 anos, que é solteiro, que é pedreiro, que está acusado de ter matado a filha da sua patroa, que é inocente, que foi absolvido e que, por fim, está perdido. Ficamos com mais um conto. Não contava voltar a este livro. Mais um conto de Virgílio Pinheiro, o escritor cubano, que foi editado aqui em Portugal pela coleção, aliás, pela Snob, na coleção Pedante. E o livro chama-se O Grande Baro e Outras Histórias. Podem ainda comprá-lo. Se quiserem mais informação, basta pedir-nos no nosso Facebook. E agora, para terminar, vamos ficar até ao final da emissão com a tal proposta mais aguerrida que vos iria trazer. São os Le Rallyes de Nudé. Ao contrário do que o nome indica, são japoneses. Este é um nome que está presente na Mosca desde a sua gênese, porque me lembro de gladiar com o Paulo, que não achava apropriado que passássemos estes Le Rallyes de Nudé. E talvez não vos dê um exemplo das coisas mais agrestes que podemos encontrar neste disco. Chama-se 77 Live, portanto um disco gravado ao vivo no ano de 77. E vamos ouvir Enter the Mirror. Esta é a primeira canção, que se alonga por 11 minutos e 43 segundos. O disco é algo comprido e depois começa a ficar tendencialmente mais complicado de ouvir, porque tem muito noise, mas é sobretudo um noise captado e provocado pelos próprios meios de gravação. Portanto, nós podemos apenas imaginar como soaria esta música ao vivo. É a última proposta desta emissão. Relembro que podem ouvir os podcasts das últimas emissões em direto no nosso blog, ocuprofago.wordpress.com, e temos também o nosso Facebook, em facebook.com/amoscadarrume. E voltamos para a semana, temos mais uma hora reservada nesta Rádio Lisboa. Aproveito também para mandar um abraço a todos os nossos ouvintes que ficaram connosco ao longo desta emissão. Muito, muito obrigado. E também um muito especial ao Zé da Rádio Lisboa, que tem coordenado nestas últimas emissões. Ficamos então com Enter the Mirror, uma música muito psicadélica, muito, enfim, barulhenta, com muitas guitarras. Ela irá terminar antes de entrar, se calhar, na parte mais interessante. Mas ficamos com o aperitivo deste disco dos Le Rallyes de Nudé. Talvez ouçamos mais tarde numa emissão mais canónica deste programa. Espero que o barulho não vos incomode. E voltamos para a semana. Mais uma vez, muito obrigado por estarem desse lado. Até já, fiquem bem. Tenham uma ótima semana. We'll be right back. Thank you.